Se a dor faz você chorar, não se preocupe, tente se lembrar que alguém já sofreu por você. As coisas não precisam ser assim. Vem com Jesus, diz pra ele onde mora a sua dor. E então faz sentir dentro do peito ressurgir a paz. Se com fé entregar o coração. E se o mundo inteiro te abandonar, o Filho de Deus não vai te deixar. Se a luz do seu caminho apagar, a luz de Deus vai com você. E se o mundo inteiro te abandonar, você vai saber que não está só. Se uma lágrima sua voz, a voz de Deus vai com você. A voz de Deus vai com você. Vida triste se revela no vazio do olhar de Jesus Cristo. Por amor se entregou, e a gente só precisa amar pra viver. O Filho de Deus não vai te deixar. Você vai saber que não está.